Panorama Agrícola para 21 de fevereiro de 2014, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é sexta-feira de lua cheia, 21 de fevereiro de 2014. A apresentação do programa é de Mauro Moirer, nos trabalhos técnicos o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. Um abraço para você da equipe que faz o Panorama Agrícola. O ditado desta sexta é: quem oferece, não quer dar. Acompanhe no Panorama Agrícola desta sexta-feira uma dica sobre o café. Sexta de boletim do SC Rural, vem aí linha de financiamento para o jovem rural. Na entrevista de hoje, colheita e pesquisa na área do arroz irrigado. Ligue e participe do Panorama Agrícola, 48-3665-5359. Você pode também enviar sugestão de pauta para o e-mail panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Acompanhe o Panorama Agrícola na internet, no site da Ipagre, no portal Dia de Campo e no site do Governo do Estado de Santa Catarina. E no domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Dica do dia. Pesquisa realizada nos Estados Unidos mostrou que o consumo de 2 xícaras de café por dia pode fazer bem para a memória. A cafeína, segundo o estudo, faz bem para a memória de longo prazo, ao melhorar o processo de consolidação. Café em excesso, porém, pode provocar insônia, nervosismo, problemas de estômago e alteração do ritmo cardíaco. É hora das notícias. Plantas aromáticas e condimentares, o uso aplicado na horticultura. Esse é mais um livro lançado pela Embrapa Hortaliças de Brasília. Ele foi escrito, a parte técnica, pela bióloga Lenita Haber e pela agrônoma Flávia Clemente. O livro tem 4 capítulos sobre características morfológicas, químicas e uso de plantas aromáticas e condimentares, propagação e cultivo de plantas aromáticas e condimentares, colheita e pós-colheita, e um 4º capítulo sobre óleos essenciais. Este livro, Plantas Aromáticas e Condimentares, uso aplicado na horticultura, pode ser adquirido junto à Embrapa em Brasília pelo telefone 61-3448-4162. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Neste ano de 2014, continuam os cursos de capacitação em liderança e gestão para jovens rurais nos 11 centros de treinamento da IPAGRE espalhados em Santa Catarina. O SC Rural apoia esses cursos e também tem uma outra possibilidade de apoiar os jovens rurais, como explica o gerente do Fundo de Investimentos Sustentáveis do SC Rural, Osmar Trombeta. Que possibilidade é essa, Trombeta? Bem, nós temos, dentro do SC Rural, como você já comentou, Mauro, esse apoio, embora a execução seja por parte da IPAGRE e também com a participação da Secretaria de Turismo e também com a equipe do Beija-Flor aqui da Secretaria da Agricultura, o SC Rural apoia financeiramente a execução desse trabalho. E até em função dos pedidos de vários desses jovens que participaram dessas capacitações, de que muitas vezes eles têm um projeto, eles têm uma ideia, eles gostariam de implementar uma atividade ou melhorar uma atividade que já existe na sua comunidade e que dificilmente eles obtêm recurso para isso. Então, nós negociamos no final do ano de 2013 com o Banco Mundial, que é o agente que dá o apoio financeiro para o Estado, a possibilidade de nós termos uma linha específica para os jovens, com o objetivo de apoiar esses projetos que são elaborados no final do curso. É importante todos os ouvintes entenderem que no final de cada um desses cursos, hoje cada um dos jovens tem como compromisso elaborar um projeto desde que demonstre viabilidade técnica e econômica, como sendo, vamos dizer assim, um desafio futuro para ele na sua comunidade. Então, nós estamos estudando, e provavelmente agora no ano de 2014, e também nos anos subsequentes, nós teremos uma linha de apoio para o projeto desses jovens que são oriundos dessas capacitações. Nós ainda não temos valores, nós não temos assim alternativas, porque a nossa primeira ideia foi obter junto ao Banco Mundial essa, diríamos, autorização, essa concordância. Então agora nós vamos ver a forma de operacionalizar para que os jovens, então, eles sejam estimulados a permanecer também no seu meio, mas não apenas ficar, e sim ter uma atividade que lhe proporcione uma renda. Já tem alguma manifestação de interesse por parte dos jovens nesse sentido? Não, ainda não, porque nós ainda não divulgamos oficialmente, até porque hoje nós ainda não temos as normativas. Nós devemos agora no mês de fevereiro tratar desse assunto, e há uma tendência que daqui talvez uns 30 ou 40 dias nós tenhamos essa informação, que faremos chegar então a todos os jovens, mesmo aqueles que já participaram dos cursos, porque há cursos que já foram encerrados, e desde que seus projetos eles tenham viabilidade, vamos buscar apoiá-los também. Falou o gerente do SC Rural, Osmar Trombeta. Confira a entrevista de hoje. Na entrevista de hoje, conversamos com José Alberto Noldin, que é o gerente da Estação Experimental da IPAGRE em Itajaí. Ele fala sobre a colheita do arroz. O arroz que floresceu em dezembro tem ótima produtividade, mas o arroz que floresceu no final de janeiro apresenta problemas. Não, a safra está em andamento, a colheita em andamento, está mais adiantada na região do litoral norte, o baixo e médio vale do Itajaí. Tem resultados positivos, mas o pessoal que está entrando em colheita agora já existe preocupação em relação a essa questão climática que certamente está interferindo na produtividade do arroz sendo colhido. E em termos de pesquisa, a estação tem feito que trabalho com relação ao arroz para este ano? Não, nós, como sempre, temos um trabalho intenso na área de arroz, de pesquisa. Sempre o nosso carro-chefe é a linha de área de melhoramento genético, no desenvolvimento de novos tipos de arroz. Mas, naturalmente, isso sozinho não resolve. Então, nós temos uma série de outros trabalhos na área de fertilidade, adubação, na área de manejo de pragas, doenças, plantas daninhas, e que são extremamente importantes para que o produtor possa usufruir dos benefícios do potencial de cultivo das novas variedades, desde que ele adote todo um conjunto de práticas, né? Em termos de perspectivas, nós até tivemos um evento recente, uma visita de técnicos e da cadeia produtiva do arroz, apresentando as nossas novas linhagens promissoras, que, se confirmado o resultado que a gente está obtendo, existe perspectiva da disponibilização para os agricultores e novas cultivares para já no ano de 2015. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com José Alberto Noldin, gerente da Estação Experimental da IPAGRE em Itajaí. O ambiente onde vivemos e plantamos clama por cuidado em seu favor. Não podemos pensar somente em dinheiro sem ter antes escutado o seu clamor. O ambiente chora já faz tempo, sofre um desrespeito sem igual. É necessário que todos colaborem na preservação ambiental. O ambiente agradece a nossa conscientização. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. O ambiente agradece a nossa conscientização. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário.